coração na flor da idade esfolha as ilusões perdidas e uma velha canção. Seu cheiro, seu tempero, mas no meio dessa negra noite, de manhã bem cedo, procuro todos os seus nomes na lábia. Listas telefônicas do paraíso e uma voz fatal afirma como um refrão que não importa, baby.